paz do Senhor. Meu coração se alegra muito de um dia poder te encontrar, ou aqui ou no céu. Mas no inferno, tenha certeza que eu não posso te encontrar, porque eu não vou estar lá. E você? Bom, eu tenho a certeza que vou para o céu, porque a Bíblia me instrui e eu obedeci. Porque eu me arrependi dos meus pecados. Eu não tive só remorso, eu me arrependi, eu errei, admiti a verdade. Pequei contra Deus, contra as pessoas e contra mim mesmo. Eu me arrependi. Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu acreditei e aceitei a morte de Jesus, me substituindo lá na cruz. E eu olho para a morte, que pode acontecer em um minuto, e não tenho medo dela. Muitos têm, porque não têm essa certeza. Não se arrependeram do seu pecado e ainda não colocaram assim a sua vida diante de Deus. Eu quero te ver, hein? Ou aqui ou no céu. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.